som que você acabou de ouvir faz parte do show do Trio Corrente. Eles se apresentaram na Praça da Liberdade durante a edição de 2009 da Festa da Música. A Festa da Música faz das praças de teatro de BH palcos para apresentações musicais gratuitas. Com um repertório para todos os gostos, a festa traz músicos famosos e alguns nem tão conhecidos assim para a capital mineira. O evento teve início na França com a Fête de la Musique e já comemora 27 anos. Realizada em mais de 100 cidades espalhadas pelo mundo, está em sua terceira edição no Brasil. A produtora cultural Rose conta como tudo começou por aqui. O projeto foi levado até a Fundação Assis Chateaubriand, que adorou a ideia, comprou a ideia e a partir disso começamos a fazer. Estamos agora na terceira edição. E você, já assistiu alguma das apresentações?